cabeça e acha-me de city, baby. Andro se é felicidade, vamos morrer tristes em Paris, baby. Mas só merece estar no topo e quem não tem uma queda. A dor fez-me assim, mergulho muito dela, baby. Oh yeah, pornografia com a verdade, põe no fundo, eu sei que queres vê-la nua. Se o medo tá no ar, tô perverso, sufocar, mas desde tu não mudas. E eu adoro isso, yeah, fomos feitos um para o outro. Se sofres por mim, por ti, baby, vou sofrer o dobro. Olha, baby, não chora, o som disso me machuca. Sei que a verdade fere, mas já a mentira não cura. E eu vejo esse ódio, essa arrogância na cara. Pois não só o descontinente pode matar o frio que o teu coração guarda, yeah. Não. Quebrados como nós, eles nunca vão aceitar. Mas temos um lugar pra ti, onde serás só tu e ninguém mais pra te julgar. Deus está na bateria, o diabo toca o bass. Sorriso triste, yeah, conheço o teu tipo, baby. De alguém cansou-se de procurar o cupido. Sei que a vida é puta, curta, bruta, cru, injusto, baby. Quando esperto da resposta, ela muda a pergunta, yeah. Eu já sei que o piloto dos teus sonhos enterrar os seus inimigos vivos. Eles podem adivinhar o teu preço, mas o teu valor eu guardo comigo. E se eu sonho todos os dias com o trono, é só para te poder pôr uma coroa. Que eu mereço e tu mereces, e cabeça contra é que se foda. Ok, às vezes eu também choro. Meu coração é um anjo, como uma sangue para um demónio. Olha, tu és tão eu, também vejo que essa people não vê. Mas quando Deus senta na bateria, o diabo põe os dedos no pé. Não. Quebrados como nós, eles nunca vão aceitar. Mas temos um lugar pra ti, onde serás só tu e ninguém mais pra te julgar.